você que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afogada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero. Te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Não sei se ainda te esqueço de fato. No nosso retrato, Paris, tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos, dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero. São banais, mas como eu espero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Preguiçosa, mulher tão dengosa, mulher. Você não passa de uma mulher. Ai, mulher, mulher. Tão bacana e cheia de grana, mulher. Você não passa de uma mulher. Ai, mulher. Você não passa de uma mulher. A mulher. Você não passa de uma mulher. Olha que moça bonita, olhando pra moça, mimosa e faceira. Olhar dispersivo, anquinhas maneiras. Um prato feitinho pra garfo e colher. Eu lhe entendo, menina, buscando carinho de um modo qualquer. Porém lhe afirmo que apesar de tudo, você não passa de uma mulher. Ai, mulher. Você não passa de uma mulher. Ai, mulher. Você não passa de uma mulher. Olha, moça inteligente, que tem no batente o trabalho mental. Que é elevado e pós-graduada, psicanalizada e intelectual. Vive à procura de um mito, pois não se adapta a um tipo qualquer. Já fiz seu retrato apesar do estudo. Você não passa de uma mulher. Viu, mulher? Você não passa de uma mulher. A mulher. Você não passa de uma mulher.

Olá, amigos ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 19 de janeiro, quarta-feira do ano de 2011. Mas ainda há tempo para a nossa receita de hoje, que é maçã assada no forno. Então é o seguinte, pega em 4 maçãs, se for para 4 pessoas ou para 2 pessoas, como queira, retira o caroço da maçã sem partir a maçã, e no local do caroço, onde fica aquele buraquinho, coloca um pau de canela. Depois cobre a maçã com canela e leva ao forno durante 20 a 25 minutos. E assim está pronta e preparada, e é só depois deixar arrefecer e comer. Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até às 19h30. Amigo ouvinte, boa tarde.